Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio. Periscatio todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook. Participe ao vivo, www.facebook.com/pagina.verdado. Participe ao vivo, faça perguntas. Não fique tímido, você que está aí entrando e fica só olhando, só observando. Não seja tímido, faça perguntas, porque se você caprichar, você vai levar uma patada no meio das fuças. Né? É, olha lá, todo mundo empolgadinho, Kenaldinho, vocês são tudo louco. É, mas vamos lá. Bom jogo, né? Bom jogo ontem. O que vocês acham? Que o time correu mais porque estava querendo derrubar o Cuca, ou simplesmente porque o esquema deixou eles mais soltos. É interessante, né? É algo para a gente pensar. Na verdade, eu acho difícil a gente tirar qualquer conclusão. Acho que a gente tem que observar mais jogos para ter essa qualquer ideia mais concreta sobre isso. Eu estou desviando o olhar aqui porque eu estou vendo o jogo do Nada Pode Ser Menor. Tá? Então, Nada Pode Ser Menor jogando contra o Vitória. No Pacaembu, estamos dando aquela secadinha básica aqui. Então, assim, gostei do que eu vi ontem. Senti os jogadores mais leves. E aí pode ter várias explicações. Né? Talvez o clima com o Cuca não estivesse já aquela maravilha. Eu tenho uma impressão muito forte de que isso estava acontecendo. É, não por culpa do Cuca, não por nenhuma situação específica. Talvez a única situação específica fosse o problema com o Felipe Melo. É, mas pelo desgaste mesmo. Né? E aí eu tentei fazer um post hoje tentando resumir a passagem, a segunda passagem do Cuca pelo Palmeiras. É, uma coisa que eu não mencionei no post, que eu me arrependi, que eu devia ter mencionado, é que tudo começa, na verdade, com uma pressão muito grande que foi colocada em cima do Palmeiras esse ano. Então, o Eduardo Batista sofreu com isso. E o Cuca, mesmo chegando todo insensado, né, todo unanimidade, pelo menos entre os palmeirenses, tem aquela parte ranheta da imprensa que não gosta do Cuca, principalmente os flamenguistas, né? É, por razões óbvias. Mas na comunidade palmeirense, todo mundo amava o Cuca e quando foi ele o escolhido para substituir Eduardo Batista, todo mundo adorou. Mas a pressão que derrubou Eduardo Batista, ela tinha dois componentes. A pressão por títulos e sombra do Cuca. Né? Aquela coisa do Cuca estar disponível a qualquer momento, então todo mundo, porra, qualquer brecha, ah, chama o Cuca, chama o Cuca, chama o Cuca. Então isso foi muito difícil para o Eduardo Batista carregar também. Além dele ter sido eliminado pela Ponte Preta. É, o Cuca chegou com a pressão dos títulos. Ele não tinha nenhum fantasma sobre ele, mas mesmo assim foi uma pressão forte. E ele já fez questão de meio que tentar tirar essa pressão logo que ele chegou na primeira entrevista, aquela que ele estava meio emburradão. Né? O time sentiu essa pressão, a comissão técnica sentiu essa pressão e o ambiente estava muito mais contaminado por conta de muita gente circulando na academia de futebol. E isso não tinha no ano passado. Tudo bem, no ano passado também tinha o Gabriel Jesus, tinha o Moisés jogando, o Moisés, a gente sabe, se lesionou e só foi voltar agora em agosto. Então foi também um fator que dificultou bastante a passagem do Cuca, não contar com algumas peças-chave do time do ano passado. Mas mesmo assim, ele teve tempo e ele teve o Matos e teve dinheiro para ir lá e buscar quem ele achava que devia. Então ele buscou o Bruno Henrique, ele buscou o Deverson. É, houve contratações, né? Mas aí ele teve um problema sério com o Felipe Melo, que todo mundo sabe, não precisa ficar repetindo. Teve um problema do grupo com o Roger Guedes. E Embora o grupo parece que não aceitou muito a postura do Roger Guedes, por sei lá quais motivos, talvez eu soubesse se eu estivesse lá dentro, né? A gente ia falar sobre isso. Mas o fato é que o Roger Guedes tinha números muito bons, tinha atuações convincentes. Pô, ele não era o Edmundo, mas ele era o Roger Guedes e ele era um dos líderes em gols, líderes em assistências. Isso é um argumento bem forte para manter ele no time, e o Cuca talvez passasse por cima de qualquer outra coisa para segurar ele no time. E aí começa aqueles papinhos, muita gente circulando. Ah, ó, o Roger Guedes é protegido do Cuca. Porra, a pior coisa que tem no ambiente lá na academia de futebol é esse tipo de papinho, que sempre tem um filha da puta de um conselheiro que começa com essa conversinha. Ah, porque o fulano tá levando grana, porque o cicrano tá mancomunado quando você começa essa bosta dessa fofoca. Ano passado não tinha isso e este ano tem. Então, tudo passa por esse apanhado de coisas. Então, você tem pressão, você tem os jogadores não jogando tão bem, alguns ausentes, você tem um ambiente menos propício ao alto rendimento, e a partir daí você fica refém dos resultados. E os resultados quase vieram, mesmo assim. Por quê? Porque o elenco é bom, porque o Cuca, apesar de tudo, é bom. O esquema dele funciona, só que é um esquema que estressa os jogadores. Essa é a impressão que deixa. Pessoal, para quem não está acostumado, eu não estou lendo as perguntas. Quando eu começar a ler, tudo isso que vocês estão fazendo agora vai se perder, porque elas vão passando e eu não consigo voltar. Tá? Só para deixar claro isso daí. Perdi o fio da meada, cacete. Deixa eu lembrar aqui. Esse esquema do Cuca, ele estressa os jogadores. Esse esquema do Cuca faz com que muitos jogadores tenham que fazer marcação individual e o jogador não gosta muito de fazer isso, né? Principalmente quem é atacante. A sincronização entre eles tem que ser muito precisa. Então, a atenção durante o jogo tem que ser muito maior. Não é um esquema que caminha suave, como quando você posiciona o time para marcar por zona. É um negócio que exige muito mais do físico e da mente. Então, estressa. Qual é a contrapartida para que isso funcione? Quando os resultados vêm. Então, se você está matando os jogadores, mas eles vão lá, se matam, se doam, e ganha o jogo, e aí tapinha nas costas, e ganha bicho, e ganha campeonato, porra, eles se matam. Não tem problema. Agora, quando você pede para os jogadores fazerem isso, e os resultados não vêm, aí fica mais difícil. Aí os jogadores perdem a fé no esquema. Então, o Palmeiras tomou 3 gols do Cruzeiro, foi buscar o 3x3, foi buscar o 1x0 fora, jogando não muito bem, mas... De qualquer forma, faltava 5 minutos, o resultado era nosso. E aí tomamos um gol de cabeça do lateral esquerdo. Porra, derruba, né? Aí, por mais que não tenha sido culpa do esquema, por mais que não tenha sido falta de empenho, foi uma falta de atenção, foi um lance de futebol que acontece em mata-mata. Você já mina a confiança dos jogadores. Começa aquele zum-zum-zum na academia, aquela cobrança, aquela bosta. E isso começa a atrapalhar. E aí, em meio a tudo isso, você tem o Felipe Melo tumultuando. Falando que vai beber champanhe a hora que derrubar o Cuca. E o Cuca tenta derrubar o Felipe Melo, tenta cortar o Felipe Melo, mas perde a queda de braço. Num primeiro momento, parece que ele ganha, mas depois ele perde. Então, o Felipe Melo chegou a ser... entre aspas, demitido do Palmeiras, depois ele foi desdemitido. Então, isso mina o moral do treinador. E aí você tem o jogo com o Barcelona, que você toma um gol no último minuto, um gol de fliperama. Aliás, o jogo do Barcelona acho que foi antes do jogo do Cruzeiro, né? Do jogo definido. O primeiro jogo com o Barcelona foi antes do segundo jogo do Cruzeiro. Então, você teve lá um fato aleatório, que foi o acidente com o Guerrinha. Então, porra, E bem numa fase que o Guerra era o cara que estava indo melhor, era o principal cara do elenco, que estava com a setinha mais para cima naquele momento. Então você teve esses fatos aleatórios. Tomou um gol de fliperama. Puta que pariu. No último minuto, a bola bate em dois caras e sai do Fernando Prass. E entra no gol. Caralho. É, muita zica, né? O Palmeiras teve 90 minutos para fazer o resultado. Chegou perto, foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. É, dava para ter ido melhor? Com certeza. Com certeza. Mas mesmo assim, onde eu quero chegar é que as duas eliminações foram muito aleatórias. O Palmeiras podia ter passado pelos dois. Passando pelos dois, o moral, né, a confiança do time ia estar em alta. Talvez isso motivasse o time a ter um desempenho melhor, inclusive nas partidas do brasileiro. Né? E hoje a gente podia estar campeão da Copa do Brasil, na semi da Libertadores e pau a pau com o Corinthians, no brasileiro, que era o plano original. Aos trancos e barrancos. Vamos deixar claro. Palmeiras, mesmo que tivesse conseguido todos os resultados, não estava jogando o futebol que a gente imaginou que estaria jogando ao fim do ano. Ah, mas teve as trocas de técnico. Eu sempre falo isso. Sim, mas já se passaram 5 meses que o Cuca chegou. Então já estava na hora dele estar com o elenco na mão. Né? Era para estar jogando muito mais do que está. Talvez estivesse, se o time estivesse com confiança, né? Vindo os resultados, e os resultados não vieram. Não vieram os resultados, o time estava evoluindo. Eu enxergava, pelo menos, essa evolução lenta. Tão lenta quanto o Eduardo Batista, por isso que eu era contra mandar o Eduardo embora. Então, eu via uma evolução lenta, minha impressão pessoal, eu via uma evolução lenta, mas estava existindo. Qual é a esperança? De que na janela do fim do ano, você traz as peças que faltam, né? Você traz o lateral esquerdo, o lateral direito, se bem que o Mike está indo razoavelmente bem. Não achei que foi culpa dele o pênalti ontem, eu achei que ele estava na passada ali, não conseguiu frear, o cara pôs a perna na frente, foi esperto, acho que foi mais mérito do atacante do Cagli do que cagada do Mike. Mas enfim, trazendo as peças, né, as lacunas do elenco, preenchendo bem nessa janela do fim do ano, eu acho que o Cuca poderia refazer um esquema vencedor para o ano que vem, obviamente ponderando bem essa preferência dele por marcações individuais. Né? Eu acho que ele já conseguiu entender que funciona, mas é refém de resultado. Então entra numa espiral negativa. Não vê o resultado, o esquema não funciona. E aí vai ficar mais difícil de acertar. Então por que funcionou no ano passado? Porque os resultados estavam vindo. Se a gente entrasse numa fase ruim, perde 1, 2 clássicos seguidos, talvez a gente não ganhasse o brasileiro do ano passado. Então, talvez o Cuca tenha até que pensar isso para a sequência da carreira dele. Aliás, espero que ele tenha muito boa sorte. De preferência num time fora do Brasil, né? Porque se ele tiver boa sorte no time aqui do Brasil, a gente tá fudido. Porque a gente sabe que quando ele encaixa, ele faz o time jogar. Gosto muito do Cuca, não tenho nenhuma mágoa dele, não tenho nenhuma bronca dele. Eu vejo muita gente da nossa torcida xingando o Cuca, sabe? Puta, eu fico tão puto com isso. O cara é tão ídolo, né, cara? O cara mostrou tanto respeito pelo Palmeiras. Não tava dando certo, eu acho que a demissão dele... Eu não demitiria, mas não tiro a razão de quem tomou a decisão de demitir, porque tem que tomar uma decisão. A diretoria não podia ser omissa. A diretoria é melhor pecar por ação do que por omissão. Né? A gente precisa de um projeto para o ano que vem. Se não vai ser o Cuca ano que vem, tem que trocar já. Não tem que esperar o fim do ano. Troca já. Agora, se for para ser o Alberto... Então, que já deixe claro que é o Alberto e que já comece a fazer o trabalho de mercado com o Alberto. Se não é o Alberto, deixa isso claro. Não deixa condicionado. Ah, se for bem, fica. A gente tem que trabalhar com projetos técnicos. Não é baseado em resultado. Então, o Alberto certamente já chegou com o projeto para o Matos. Ô, Matos, se você quiser que eu fique, eu vou fazer isso aqui. Tá bom assim para você? Você confia em mim que eu vou fazer um puta de um trabalho? Se o Matos falar assim, ah, depende de como você for nesses jogos, então aí vai tomar no cu. Porque o Palmeiras não pode escolher seu técnico baseado numa sequência de 4, 5, 6 jogos. Tem que ter um projeto sólido. Tem que ver se encaixa. A gente já tem um elenco. O projeto que o Alberto deve apresentar certamente já é levando em conta esse elenco. Então ele tem boas chances de ser aceito. Tem que ver se a diretoria confia na capacidade dele de tocar o elenco. E também não vai ser em 4, 5, 6 jogos que vai medir isso. Então, ou já se avaliou essa capacidade dele, né, o relacionamento dele, a maturidade dele, né, embora ele não tenha vivido nenhuma situação concreta. Alguém pode falar, pô, esses 10 jogos vão ser essa situação para testar. A gente não pode perder tempo. Porque se passa esses 10 jogos, não é ele, aí você vai correr atrás de técnico em dezembro? Não pode. Então tem que tomar essa decisão agora. Ou é o Alberto, ou não é. E se não é, você não precisa anunciar que assinou, que fechou agora. Mas já tem que ir trabalhando com o cara nos bastidores. É o Mano? Mano, quem que você quer para o ano que vem? Quero esse, esse, esse. Já vai atrás. Deixa ele lá no Cruzeiro. Fim do ano ele vem para cá. Mas já tem que ir trabalhando no bastidor com o cara. Entenderam? Isso é o planejamento que tem que ser feito. Não pode perder tempo. Então, o que não pode é ficar, vamos ver se é ou não é. Pode até, externamente, ter essa conversinha. Ah, estamos avaliando o Alberto, mas na verdade já está fechado com o Mano, já está fechado com o Rueda, já está fechado com sei lá quem. Não importa. O papo que vai para fora, foda-se. O que eu estou falando é a real. A diretoria tem que estar já com o nome definitivo fechado. Nesse momento, mesmo que não seja divulgado. Qualquer coisa diferente disso, para mim, é ponto negativo no que diz respeito a planejamento. Né? Vocês acharam que eu ia falar no quesito, né? Quesito é o caralho, quesito é carnaval. Certo, seus doentes, seus malditos. Agora que eu vou começar a ver o que vocês estão perguntando. O que vocês perguntaram antes, eu não sei. Deixa eu pensar aqui. Consegui voltar. Olha só que legal. Então vou mandar. Não consegui tudo, consegui alguma coisa. Vamos lá, abraço para o Beto Fonseca, para o Gustavo Morelli, para o Daniel Wagner, para o Edgar Almeida, que está feliz porque tiraram o Davidson. Realmente o Davidson não estava jogando bem, quem não joga bem perde a posição. Né? O Cuca gostava muito do Davidson, não tirava nem a pau. Talvez vocês tenham acompanhado as últimas transmissões. Eu gostaria mesmo de ver o William nessa posição. Foi o que o Cuca fez, o que o Alberto fez. Eu ainda gostaria de ver o Moisés de volante. Né? Nesse momento eu tiraria o Tietchan do time. Eu queria ver Bruno Henrique, Moisés e o Guerra. O Guerra ontem não pôde jogar por uma questão pessoal. Ele teve um problema pessoal, teve que resolver. Então fica aí a curiosidade de saber o que ele vai fazer contra a Ponte Preta, que o Guerra já está à disposição. Né? Então eu gostaria de ver Bruno Henrique, Moisés, Guerra, e aí no ataque certinho que ele fez, Dudu, William e Keno, certinho. Então vamos lá, abraço para o Daniel, Freudenthal, para o Mano Mandiabac, para o Rodrigo Arronas, estou poliglota aqui hoje, hein? Alan Santana, Diego Martins, Rodolfo Matsuzawa, tudo padrinho, hein? Tudo padrinho. Isaac Camilo, que ainda não é padrinho, pergunta: após o jogo de ontem, se jogarmos de forma muito convincente contra a Ponte, você adiaria a contratação de um novo técnico para observar o Valentim? Não! Não, seu animal! Eu acabei de falar, você deve ter feito a pergunta antes, não é possível. Animal de teta, como é que me pergunta isso? Não pode ser baseado em resultado, cara, não pode ser. Uma sequência de dois, três jogos não pode ser convincente para ninguém, cara. Sabe? Não é assim. Ontem achei o Palmeiras mais próximo do time do ano passado do que com o Cuca e Eduardo Batista. Não, eu acho que passou bem longe do time do ano passado. Jogou muito diferente. Talvez em intensidade, na forma como envolveu, mas não do jeito que foi. Né? O jeito que jogou foi diferente. Jonas Cida está aqui com uma uma teoria da conspiração. É o Jonas ou é a Cida que está falando? É, deve ser o Jonas, né? Porque se fosse a Cida, ela não falaria uma merda dessa, né? Mulher entende de futebol muito mais do que homem. Ai, ai, vamos lá. É, não gosto de comentar especulações, mas o perfil do Mano Menezes não me parece ser muito compatível com a nossa torcida. Você deve ter visto que eu já tuitei, inclusive, um negócio assim, né? O Diogo Mustaro, que também é padrinho. É, nossa torcida gosta de bola no chão, toque de bola envolvente e posse de bola e ir para cima. Não é esse o estilo do Mano. Se chegar e começar a ganhar, ganhar, ganhar, a torcida vai tolerar. Tá? E se for campeão, aí beleza. Aí a nossa torcida passa o pano. Mas na primeira dificuldade, na primeira, já vão começar com vaia, pedir fora. Já tem gente falando fora antes dele chegar. Então, assim, o perfil dele é muito incongruente com a nossa torcida. Então, trazer ele é um risco. Mas é um dos nomes mais fortes que tem no mercado hoje também. Isso tem que ser levado em consideração e a gente não quer contratar qualquer um, a gente quer contratar nome forte. Então é uma situação bem difícil. Analisando ainda as chances de título, o que de fato seria melhor? O Santos vencer hoje e ser uma ameaça para nós, visto que o confronto direto. Você está pensando. Ah, gol do Vitória lá! Gol do Vitória! É isso aí, 1-0 para o Vitória. Nesse exato momento, 20 e 24, Vitória faz 1-0. É, você deve estar pensando assim: torcer para o Vitória ganhar, para o Santos perder por causa da gente ganhar o título, né? Para ser um adversário a menos na nossa frente, ou torcer para o Santos ganhar, porque a gente não tem chance e pelo menos o Santos pode pegar o Corinthians. Não, a gente está a 11 pontos. Se vocês forem ver uma previsão que eu fiz aí no dia 30 de agosto, acho. É, eu previ que a gente estaria a 11 pontos nessa rodada e estamos a 11 pontos. Tudo bem que foi tudo diferente do que eu imaginei. A gente perdeu mais pontos do que eu esperava e o Corinthians também perdeu mais pontos do que eu esperava. Mas a diferença é a mesma. Então, se na previsão a gente tirava esses 11 pontos e a gente está nesses 11 pontos, a gente está dentro ainda. Eu detesto ter que ficar jogando a toalha. Quando ele perdeu, quando ele empatou do Bahia, né? Falei, já foi, fudeu, esquece. E agora já acredito de novo, porque eu achava que o Corinthians ia ganhar do Bahia e o Bahia ganhou do Corinthians. Então o Bahia tirou mais pontos deles do que de nós. Então estamos dentro ainda, temos que torcer contra o Santos, porque o Santos também é nosso adversário. É, vejam o que a Rosilene está falando. A Rosilene tem um recado muito importante aqui, vejam o que ela está falando. O Ítalo Lima pergunta: pelo jogo de ontem mostra que o Cuca deveria ter saído, não, animalzinho de tetas, não, não, sua cacatua, seu dromedário, seu dromedário. Você é uma besta quadrada. Um jogo não mostra nada, não mostra nada. Para, tira isso da cabeça. Porra. Antônio Alves, grande Conrado, vamos apoiar essa mídia verdadeiramente palmeirense. Então aguardo vocês. Aguardo Antônio Alves, aguardo Zé de Oliveira e aguardo Horus Eu. Que fiquem padrinhos, www.padrim.com.br/verdazo, é o link que a Rosilene postou, www.padrim.com.br/verdazo. Se vocês chegarem a 1.000, nós somos em 250 e poucos agora, quando a gente chegar no 1.000, eu vou virar setorista, eu vou lá ver se o Roger Guedes está de palhaçada, se o Felipe Melo está de palhaçada, se o fulano, se o cicrano, quem que está de palhaçada, eu vou lá ver e eu vou falar. Coisas que, se eu falar, vai atrapalhar o Palmeiras, eu vou ficar quieto, porque eu não sou que nem a mídia, que quer audiência a qualquer custo e se for para fuder o Palmeiras, eu não fuder. Não, o que for fuder o Palmeiras, eu vou ficar quieto. E quanto mais moral pessoas palmeirenses, né, torcedores palmeirenses que forem fazer esse tipo de trabalho lá na academia, quanto mais tiver, melhor. Então a gente tem que ficar livre da imprensa dita imparcial, porque de imparciais eles não têm nada, né? A maioria, lógico que tem profissionais sérios lá. Os setoristas são meninos muito sérios, principalmente os que estão começando agora, que ainda não pegaram aquelas, né, para as coisas de redação ainda. Mas tem muita gente lá que não vale nada, gente. Então a gente tem que tirar esses caras da nossa frente. Esses caras que ficam em sofá, então, comentando, só ficam esperando. Pô, eu vi uns caras comemorando a demissão do Cuca, né? Os caras da imprensa, comemorando a demissão do Cuca. Tipo, eu falei que o cara era um merda. Mas vocês sabem de quem eu tô falando, né? Comemorando, fazendo piadinha, fazendo gracinha. Então, assim, a gente tem que tirar essa baixaria da nossa frente. A gente tem que se fechar entre nós palmeirenses. Então, esse é o que eu me proponho a fazer, tá? Então, quando eu chegar a 1.000 apoiadores, 1.000 padrinhos, eu vou poder sair do meu emprego e ir lá acompanhar de perto. E aí eu vou falar real para vocês, tá? Então, eu peço esse voto de confiança. Façam isso por nós e pela nossa torcida. Coloquem mais gente que está se propondo a fazer esse trabalho lá dentro. É a nossa forma. Essa é a forma correta de você combater essa imprensa. Não é indo lá no Twitter dos caras xingando, mandando tomar no cu. Você não leva nada, né? Os caras vão continuar fazendo com mais raiva ainda, né? A gente tem que tirar eles da frente. A gente tem que ser autossuficiente. A gente tem que se bastar, tá? Então, esse é o recado que eu deixei para vocês. Peço aí essa chance para vocês. E aí, me botando lá, numa boa, ficando padrinho, entra no grupo de WhatsApp, vem no churrasco, vem na pizzada, também se diverte pra cacete. É bem legal. Vocês vão curtir, vocês vão gostar. José, tu chegou, meu filho! Seja bem-vindo, José. Quando é que você vai virar padrinho, José? Todo mundo fala de você lá no grupo de padrinhos. Fernando Fernandes, Celso Rotti merece uma chance. É assim, quando o cara pede uma patada de forma explícita, eu não dou. Porque não tem graça, né? Aqui tá claro que você tá pedindo uma patada. Quero levar uma patada, quero ver o Conrado puto, né? Pra dar risada, pra mandar coração. Para de mandar coração. Então, assim, é muito explícito. Vocês têm que ser mais sutis na hora de falar merda pra levar a patada. Certo? Eu acho que chegou a hora de apostar no Valentim. Os técnicos medalhões não acrescentam nada relevante, não fazem valer seus altos salários. Os melhores técnicos do país hoje eram interinos e conhecedores do grupo. O que você acha de mantê-lo, Conrado? Cara, eu assim, eu já falei isso no programa passado. Eu não sei o quanto ele se preparou para ser técnico, tá? Então, assim, não é olhar o Carille, olhar o Zé Ricardo, olhar o Jair Ventura e falar: ah, eles deram certo, então o Valentim também vai dar. Cada caso é um caso. Então tem que ver o quanto ele se preparou. Ontem ele teve ontem ele deu uma boa demonstração de que ele é um cara que enxerga jogo, tá? É suficiente? Não é. Ele enxergou um jogo. O Cuca também já resolveu vários jogos, mas em outros ele ficou devendo. Então, assim, um jogo para observação é insuficiente. É ridículo você tomar uma decisão por causa de um, ou mesmo em quatro, cinco jogos. Sabe? Ele teria que ter uma sequência muito maior, e a gente não dispõe disso. A gente não dispõe desse tempo. A gente tem que tomar essa decisão de quem vai ser o técnico do ano que vem já. Então, se for para ser ele, se o pessoal que está lá dentro, outra coisa que eu poderia estar fazendo se eu estivesse lá, tendo essa observação, tendo essa percepção do trabalho dele no dia a dia. Eu não tenho, mas o Marcos tem, o Maurício tem, todo mundo que tem esse poder de decisão está lá dentro. E está observando o Humberto. Então, sabe se vai poder contar com ele ou não. Tá? É claro que eles estão pensando num técnico de nome, porque senão já tinham anunciado que seria o Humberto. Então, eu não vejo muita possibilidade dele continuar, a não ser que não haja acordo financeiro com o nome desejado, que no caso é o do Mano Menezes. E aí, sei lá, eles devem ter mais um ou dois nomes na manga. E não sei se vai haver esse acordo ou não. E aí, o que vai acabar acontecendo é que o Alberto vai ser uma das opções. Ele não é a principal. Então, isso é muito ruim, né? Eu acho que o Palmeiras tem que fechar com o que considera ser a principal opção. E está claro para mim que o Palmeiras não considera o Alberto a primeira opção. Quem pede Mano Menezes... Ixi, subiu. Wagner Baltazar. Quem pede Mano Menezes está maluco. Na semana que empatamos 3-3 com o Cruzeiro, a torcida deles queria ele longe. Isso daí não é... Não é argumento. Sabe por quê, Orinha? Não existe técnico no mundo que não foi queimado por alguma torcida na vida. Todo mundo que é técnico já foi chamado de burro por mais de uma torcida. E é inerente à profissão. Então, não pode ser porque a torcida do Cruzeiro queria matar ele. Normal, isso faz parte da carreira de qualquer técnico. Você acha que tem boa... Não é por... Eu não gostaria do Mano, mas não é por isso que você falou, entendeu? José, você acha que temos boas perspectivas de ganharmos o clássico com os gambás? Sim, temos. Clássico é foda. Clássico, derby é diferente, é um jogo à parte. Qualquer um pode ganhar em qualquer situação. É um negócio totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nos jogos normais. Derby é derby, né? Então, um time muito mais fraco pode ganhar um time mais forte, seja em casa, seja fora. Não tem essa. Então, temos tranquilamente 50% de chance de ganhar esse derby. Mariana Capela, amanhã vai ter o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista. Mariana, honestamente, eu não dou a mínima para o sorteio do Campeonato Paulista. Não que eu não queira ganhar o Campeonato Paulista, eu jamais vou chamar o Paulista de Paulistinha. A partir do momento que a gente entra para jogar o Campeonato Paulista, ele é paulistão, porque tem o Palmeiras. E além de ter o Palmeiras, tem nossos principais rivais. Então, tem um campeonato onde tem o Corinthians, tem o São Paulo, tem o Santos, eu quero ganhar. Tem essa ideia, deixa para eles o caralho, eu quero ganhar. Eu tô lá e o Palmeiras tá jogando e tem a Paulistão, né? Paulistinha porra nenhuma. Agora, o sorteio ele vai definir o quê? Aquelas chaves. Sabe? Vai definir com quem a gente não vai jogar no turno. Quer dizer, bela bosta, né? Os times pequenos que a gente vai jogar ou deixar de enfrentar, tanto faz quanto tanto fez. Né? O Campeonato Paulista ele serve hoje como pré-temporada e ele vira o campeonato mesmo a partir do mata-mata. Né? E a gente já faz 10 anos que não ganha, então a gente precisa ganhar. Beto Barradas, concordo com o que você vinha dizendo, o Valentim não está preparado para assumir o time definitivo, não podemos assumir o puta merda. Fuderam com a tua pergunta, desculpa. Eu estava tentando segurar ela aqui, mas não consegui. Será que agora é esquema de jogo por Borja? Não. Não. O esquema de jogo ontem foi claramente para o William, e o William está de longe sendo o nosso melhor centroavante. Então, por que esse desespero de botar o Borja em campo? O William está fazendo gol para cacete. Para quê? Deixa o William fazendo gol. Caralho. Entendeu uma coisa, gente? O Borja não é o que a gente achou que fosse. Tá? Compramos gato por lebre. Realiza. Né? Como é que os caras falam? Aceita que dói menos. Eu já perdi completamente a fé no Borja. Sabe? Não vamos conseguir. Ele que seja um centroavante para quando precisar, quando precisar ter dois centroavantes, um cara enfiado na área para segurar a zagueira, bota ele lá. É um cara para ter no elenco, mas é um cara que nunca vai valer o que nós pagamos nele. E agora a gente tem que aproveitar o que dá, mas não vai forçar o cara a ser titular só porque ele custou caro. Você defendia o Davidson, falou diversas vezes que ele estava bem. De fato, ele estava bem, ele começou bem. Ele fez 4-5 jogos muito bons no começo, e ele foi caindo. Aí a gente não sabia qual que era o real Davidson, do começo ou do depois. E aí as atuações ruins começaram a ficar muito mais constantes. E aí eu pelo menos, mudei minha opinião. Eu já passo a ser do time que vê que o Davidson também não serve. Né? Mas eu fui iludido pelas primeiras partidas, mas também nunca cravei ele ao centroavante do sonho. Falei, estou gostando, vamos ver até onde vai. Não foi, paciência. Né? Agora, eu não tenho medo de, sabe, não sou refém da minha opinião, não, cara. Quando eu vejo que é uma coisa e acho que uma coisa, depois eu vejo que não era, eu mudo de opinião tranquilamente. É gol do Santos, você fica falando bosta aí, ó, tá vendo? Gol do Santos. Quem que fez o gol? Nem sei quem é esse moleque. Não conheço os jogadores. É um time pequeno, né? Nada pode ser menor. Elton John de Rondonópolis. Um abraço, Elton John de Rondonópolis. Daniel Caixeta, o mais novo padrinho do Verdazo. Muito obrigado pela confiança e pelo apoio. Qual a primeira opção para técnico do Palmeiras? Cara, honestamente, eu não sei. Exatamente pelo que eu falei para vocês agora. O Alberto, eu queria ter essa convicção de que ele está ou não preparado. Eu queria ter essa observação dele de perto para falar, puta, esse cara está se preparando. Eu não tenho. Então, é injusto fazer esse tipo de avaliação sem conhecer o trabalho do Alberto. Entre os nomes que estão no mercado, cara, eu não gosto de nenhum, vou falar para vocês. Eu não gosto de nenhum. Eu não gosto de nenhum, nenhum nome me satisfaz plenamente. Então, qualquer um, é que nem quem que vai votar o presidente. Pô, eu não voto em nenhum desses caras, desculpa. O cara vai fazer merda, não vai ser com o meu voto. No caso desses técnicos aí que estão à disposição, puta, todos têm prós e contras, sabe? Então, honestamente, eu não sei, cara. Honestamente, eu não sei. Keno e bem pela direita deve ter sido surpresa até para ele. Não acho. Acho que é tão comum hoje os caras jogarem com o pé trocado, né? Eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho que o cara que é destro tem que jogar pela direita, o canhoto tem que jogar pela esquerda. Se bem que o Keno... Agora me veio a dúvida aqui. O Keno é canhoto? Porque, se eu não estou enganado, ele deu aquela cavadinha na bola ontem com o pé direito, não foi, não? Olha, agora fiquei na dúvida. Olha lá, Pessini. Fora Mano Menezes retranqueiro. Me falem aí se o Keno é destro ou canhoto, que agora me deu um bug na mente aqui. Eu não consigo lembrar. Sinceramente. Nossa, tô até com vergonha. Acredita que seja possível, disse o Felipe Rocha. Acredita que seja possível montar um elenco pela... Ah, puta, subiu. Porra, vocês ficam fazendo um monte de pergunta aí, cacete. Sobe as coisas. Gol do Vitória. Ó, só agora chegando o gol do Vitória. Leandro Vertedor. Já era esse título pra gente. Ah, deixa de ser mala, cara. Deixa a gente sonhar, deixa a gente acreditar. Para de ser pentelho. Não ganhei. Já foi, se pudemos. Ah, vá. Tomar banho na soda. O duro que só vê jogo pesado agora. Não concordo. Não concordo. Ponte Preta em casa não é pesado. Vamos pegar o Grêmio, que, embora seja fora, Grêmio fora, mas os caras vão jogar quarta-feira pela Libertadores, então eles vão botar o Sub-13 para jogar. Então, não creio em jogo difícil lá na Arena do Grêmio. Tá? Depois a gente vai pegar... quem mesmo? Cruzeiro, né? Cruzeiro, mas é em casa, só temos que ganhar. E aí, Gambá. Gambá fora, aí, porra, pega os jogos que o Gambá tá fazendo aí. Favorito é o Palmeiras, cara. Você não tem favorito que é derby, mas bola por bola, eu acho que a gente vai lá e ganha. Quantas vezes a gente já não ganhou lá? A gente ganha. Eu acho que a gente tem condição de ganhar todas as porras desses jogos. Não sei se vamos ganhar, mas que a gente tem condição, a gente tem. Chelo Faria faz uma pergunta aritmética. Ah, cara, não sei. Aí tem que ir para o simulador, não sei. Por enquanto, a chance do Palmeiras terminar com os campeão, com 75, 76 pontos, é grande. Mas não dá, depende do que... Né, com esses atuais tropeços. Eu não sei se esses atuais tropeços vão continuar acontecendo. Então, eu ainda acredito naquela pontuação de 75, 76 para ser campeão. E agora vamos ver, né? Depende. Pega a toalha, tira a toalha, né? Pois é, cara. Palmeiras perde pontos, fala, agora não dá mais. Aí os caras vão lá e perdem pontos também, pega a toalha de novo. Não, brincadeira. Não tava brincando, não joga a toalha, não. E tá assim mesmo, cara. Ó, que boa pergunta do Jorge. Dá para imaginar que o segundo ano do Maurício na presidência seja melhor que o primeiro? Ou a pressão que ele vem sofrendo de todos os lados vai ficar mais forte? Ai, cara. Assim, ele vai partir para a reeleição. Então, ele precisa de apoio. Então, ele vai... Não vai peitar ninguém. Vai continuar do jeito que está. Aquela política, né? Oh, vem cá. Ah, você quer ir? Então, vai. Né? Eu não concordo, já falei isso algumas vezes, quando chamam ele de banana 3, de bunda mole, de cagão. Eu não acho que o Maurício seja isso. Eu acho que ele faz muito mais concessões do que a gente gostaria que ele fizesse. Mas não, não concordo com esse extremo, né, de chamar de cagão, não sei o quê. Eu acho que ele vai continuar fazendo concessões dentro do que ele achar que precisa, dentro do jogo político que existe dentro do Palmeiras, que é um jogo político nojento, maldito. Vocês, talvez os que acompanham um pouco mais, tenham uma noção um pouco melhor, mas é uma coisa muito nojenta o que acontece lá dentro. Então, é um jogo muito sujo. E para jogar esse jogo é foda. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia na hora de, né, de cravar, cagão, bunda mole, não sei o quê. Eu acho que o Maurício não merece esse tipo de... de classificação. Ele cometeu erros, alguns até eu considero graves, mas não é esse ponto, tá? O William vai continuar no que vem? Ele está emprestado pelo Cruzeiro? Não. Até onde eu sei, o William é nosso. Joseudes, como funciona o lance dos padrinhos, meu velho? Olha lá, você já deve ter chegado um monte de gente aqui que tinha respondido aqui embaixo. Olha lá, www.padrim.com.br/verdades. Tá? Joseudes, você vai ser muito bem-vindo, cara. Eu contrataria o Jair Ventura, disse o Leandro Vertedor. Então, cada um tem uma opinião, cara. Assim, você conhece o projeto técnico do Jair Ventura? Ou você só está impressionado com o resultado do Botafogo? Então, são coisas muito sérias, né? Não dá para a gente tomar essas decisões desse jeito. O Jonas está dizendo que o Mano Menezes é um sonho antigo da diretoria do Palmeiras, é um ótimo técnico, um elenco igual ao do Verdão, para um elenco igual ao do Verdão. Então, é a mesma coisa que eu te pergunto, mas por que que você... Sonho antigo? Não sei se é sonho antigo, não. Não sei de onde você tirou isso daí, né? Que é sonho antigo. Não é sonho por nenhuma. É um cara que está disponível. Ou é um cara que tende a estar disponível porque a situação do Cruzeiro ali está complicada. Ele é um ótimo técnico para um elenco igual do Verdão? Porra, é aquela coisa. E o projeto técnico dele? Será que encaixa com esse elenco? Será que você já fez essa análise? É tanto palpite, né? A gente é torcedor, a gente pode palpitar, né? Como se fosse um boteco aqui. Ok, mas eu não falaria com tanta certeza esse tipo de coisa, não, cara. Pensando em elenco para o ano que vem, quais peças devem sair ou ser trocadas? Então, as que devem sair, eu já tenho na minha cabeça, acho que todo mundo já tem. Só que eu não vou falar agora porque a gente está na reta final do campeonato, né? Então, acho que a gente ainda tem que prestigiar esses jogadores, que a gente ainda está perseguindo um objetivo, então eu não vou ficar queimando jogador aqui agora. Os que vão vir dependem do técnico, né, cara? O Vitória está atacando o Santos. Então, assim, quem que a gente vai trazer? Cara, depende do projeto técnico do próximo treinador de 2018. Né? Então, você pode trazer um lateral esquerdo marcador, você pode trazer um lateral esquerdo mais apoiador, né? Você pode trazer um volante mais pegador, você pode trazer um volante mais que sai pro jogo, estilo Bruno Henrique. Né? Então, tem muita análise para fazer. O 9, vamos trazer um 9? Ou tá bom do jeito que tá? Né? Tá todo mundo falando de elenco do ano que vem. O Ismailson perguntou, meio que já respondi agora, né, Ismailson? O Douglas Leite pergunta, o que você acha do Filipão no time? No time ou no banco? No time não dá mais, cara. Ele era um zagueiro bem meia boca no Caxias, aliás. Filipão, o Dunga. Douglas Leite tá pedindo patada também, né, Douglas Leite? Tá querendo patada. Jorge também tá perguntando do Fernando Diniz. Só pode tá querendo patada, né? Não é possível. Eric Monteiro, tá todo mundo implorando por patada. Seus malditos. Seus protozoários lazarentos. Eu acho o Alberto Valentim um grande profissional e acho que será um puta técnico. Por isso eu prefiro não colocá-lo agora. Caso ele demore para apresentar resultados, será queimado muito mais depressa. Com o tempo ele vai surgir como opção naturalmente. Então, Michel, eu acho que ele tem que ser preparado. Se ele já está sendo preparado, ótimo. Eu acho que pode até ser o caso de dar uma chance para ele, mas não sabemos. Guerra joga com Moisés no meio, claro. Moisés mais recuado, Guerra mais na frente. Inclusive, eles podem até inverter. Pode, sim. Putz, vocês só estão falando de contratação. Como vocês molham a calcinha de falar em reforço, né? Ai, contratação, ai, dispensa, ai, comprar e vender jogador, ai, que tesão. Ai, como vocês são bicha, puta que pariu. Nossa, quase gol do Santos. Por falar em bicha, eu acabei de ver o Ricardo Oliveira na tela. Que merda. Borja tem que sair do Palmeiras. Eita corneta, não. Como vocês são corneta. Jean Mota, que fez o gol, tá bom. Mais um ano de estagiário para o Valentim. Saiu do Palmeiras para um período como técnico Red Bull. Retornou para ser preparador para futuramente ser treinador do Verdão. Já trabalhou com bons treinadores no Palmeiras, fez um trabalho curto como técnico, estudando mais um pouco, pode ser um grande treinador. Indiscutível que o time já conhece. Então, são bons argumentos, cara. Doutor Marcelo, de Campo Grande, já jogou a toalha ou já buscou ela? Eu joguei, mas busquei. Eu também, cara. Eu tô jogando e buscando, que nem um pato. Lorival de Aspásia. Aspásia. Onde fica Aspásia, cara? Tá cornetando o Tietê. Boa, Lorival. Corneta mesmo. Cornetar de graça, né? A gente pode cornetar. Que não é destro. Ele tava com isso na cabeça. Ele sempre jogava pela esquerda, mas na minha cabeça ele era destro. Então eu não tô louco. Por um momento eu achei que eu tava falando uma puta merda, né? Que o Keno só jogava pela esquerda porque ele é canhoto, mas não, ele é destro. É isso mesmo. Daverson é só casquinha e nada. Não é só isso não, cara. Ih, aí tá falando que não é destro. É destro. Ah, agora vocês estão igual aquela comercial do SPN, né? Não é! Ah, todo mundo falou que é destro, né? Só um falou que não é. Antônio Piazon tá numa uruca aqui, né? Não vai chegar nem perto de ganhar os 10 jogos. Isso é um chatinho pra caralho, hein? O Paulo Nobre não tinha meio que apaziguado o ambiente político? Tinha, cara, mas ele foi traído, né? Ele foi traído. Joseudes quer saber de contratação também. Ô, porra, Joseudes, cacete. Pare com essa tara. Por contratação e dispensa. Parem. Principalmente agora. Não é momento de ficar falando nisso. Caralho. Tem torcedor pedindo luxo. Ah, então. Tem louco pra tudo, né? Tem louco pra tudo. Thiago tá naquela velha... O velho método de resultado. Ele analisa resultado, se ele for bem, deixa o Valentim, se ele não for, traz outro. Não é analisando o resultado que você decide se o técnico é bom ou ruim. Seu animalzinho de tetas. O Tavares Araújo pergunta, se o Valentim tem capacidade para montar um elenco para o ano que vem? Não sei, cara. Não sei se ele tem essa capacidade ou não. É isso que eu estou falando. Qualquer coisa que eu fale vai ser injustiça. Porque eu não acompanho o trabalho dele de perto. O Thiago está falando assim, lembrando que times ofensivos desse ano são os que estão perdendo. A moda é jogar a bola no pé do outro e jogar no contra-ataque, mas é uma modinha, cara. Isso é uma modinha, isso daí... Para mim, futebol é bola no pé. Sabe, você controla o jogo. Então você tem que saber, se você perder a bola, você tem que estar preparado para se recompor e não tomar gol no contra-ataque. Para mim, a superioridade no futebol é isso. Você ser um time foda é você ter a bola e você mandar no jogo. Essa tática de dar a bola para o adversário, recuperar e fazer gol rápido, jogando sempre no erro, Ela pode até funcionar e ser efetiva, e provavelmente o Corinthians vai ser campeão esse ano, tendo feito isso mais da metade do campeonato. Mas eu não acho bacana, não acho legal, não acho o modelo que a gente tem que perseguir. Acho que a gente tem condição de ser o time que vai ter jogadores tão melhores do que os outros, porque a gente tem condição financeira para isso, que a gente tem condição de mandar no jogo e não dar chance para os caras ficarem fazendo gol no contra-ataque. Sabe? Fazer um projeto técnico, armar o time para mandar no jogo e permanecer bem guarnecido. Né? Então, para isso, você precisa de jogadores bons e uma tática boa e um esquema bem montado e bem ensaiado. É difícil isso? É, mas com dinheiro e com trabalho você consegue. Porque os outros não têm nem esse dinheiro para montar um elenco. Né? Talvez o Flamengo tenha, talvez o Atlético Mineiro, enquanto tiver com o BMG também ajudando, talvez monte elencos bons também. Mas os outros, pô, você vê assim, o Grêmio acerta um elenco, deu encaixe com o professor Renate, que não é nada disso. Né? Você vê o Botafogo, que deu um encaixe com o Jair, mas também não é nada disso. Assim, o nível técnico dos jogadores do Botafogo é fraquíssimo, só que deu um encaixe muito bom com o Jair. O que não quer dizer que o Jair iria para outro time que vai dar esse encaixe também. Pode ser que dê, pode ser que não. O mais provável é que não dê. Né? Que é o que acontece com a maioria dos técnicos. Alessandro Greco já fazendo a listinha de dispensa dele. Para com isso, Zé. Para com isso. Alessandro Greco, para de fazer lista de dispensa. Para de queimar nosso jogador agora. A gente não precisa disso agora. Parem. Joguem a favor do Palmeiras. Não joguem contra. Seus bostas. Seus Zé Buceta. Vocês são uns bosta. Ô vontade de cornetar incontrolável que vocês têm. Quando vai para o intervalo, esses comerciais do Sport TV parecem boate, né? Fica piscando a luz aqui. Eu estou vendo aqui na câmera, estou piscando. Thiago, contrata o Rogério Ceni, já provou do que é capaz. Eu vou te banir, cara. Eu não vou nem ter chilique com você, eu vou simplesmente te banir. Ó, banir, Thiago, tá banido. Para falar uma bosta dessa. Isso aí não é provocação, isso aí é outro nível, né? Fala uma bosta dessa, é banimento. Se você estava brincando, depois você me manda um e-mail e eu te desbano, tá? Como que é desbanir? Eu desbano? Mariana Capela diz que ficamos um ano com o Caio Júnior, por que não apostaram no Valentim? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Momentos diferentes, ambições diferentes... projetos diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra. O que aconteceu com o Roger Guedes no time, de verdade, que você, em você eu acredito, seu dromedário? Eu não sei, Douglas Leite, o que aconteceu de verdade. Eu sei o que a gente ouve, mas nada é extremamente confiável. Se eu tivesse lá, aí eu ia vir aqui falar para você, na real, o que está pegando. Se é que isso não iria prejudicar o Palmeiras. Mas se não fosse prejudicar, eu ia vir e te falava na real que é. Eu não estou lá, cara. Eu preciso de padrinhos, cara. Eu preciso de mais apoiadores. Eu preciso de vocês. Né? Nós precisamos de nós. Né? Vocês querem ter um cara como vocês lá dentro? Abracem o projeto aí, gente. Lembra que tinha uma época durante o Paulistão que tinha Panguá pedindo Sérgio Soares da Proviária? Não, não é o Sérgio Soares. Sérgio Soares, vocês devem estar falando do português, que é Sérgio alguma outra coisa. Sérgio Soares é um cara que foi volante, inclusive, do Palmeiras, na época da Parmalat. Ele era volante reserva. Depois ele virou técnico de times menores. Você deve estar falando do Sérgio alguma coisa, aquele portuga. Né? Então, tem os carinhas da moda que a torcida do Palmeiras abraça. Né? Ai, traz ele que resolve tudo. Traz o Portuga da Ferroviária. O Keno falou... Bobores diz que o Keno falou em entrevista que gosta do lado esquerdo porque corta para o meio para finalizar. Na verdade, ele falou que gosta do lado esquerdo para finalizar. Né? Foi assim que ele falou. Né? É o Rubem brasileiro. Felipe Melo, tem alguma parcela de culpa no que ocorreu esse ano? Pergunta o Ítalo. Muita. Essa é só a minha opinião. Murilo Fuentes, eu nem vou responder o que você perguntou aqui, tá? Valparaíso de Goiás, perto de Brasília. Um salve para todo o pessoal de Valparaíso de Goiás e para o Ismaílson. Ismaílson Almeida, que é filho do seu Ismail, né? Por isso que ele é o Ismaílson. Carlos Vieira, se manter o Valentim é um risco. Não, se manter não existe, é se mantiver, né? Se mantiver o Valentim é um risco. Imagina contratar um técnico medalhão por 700 pau por mês e depois não vingar. O risco é o mesmo, praticamente. Não entendi a sua argumentação, cara. Eu só consegui te corrigir aqui no português, mas o teu argumento eu não entendi. É destro. Não, eu já me liguei que é destro, cara. Eu tava com ele destro na minha cabeça, mas de repente bateu uma insegurança só por essa história dele jogar pela esquerda. Quais suas perspectivas para o próximo ano? Puta, parece a Marília Gabriela perguntando. Cara, perspectiva para o próximo ano é ser protagonista. Disputar todos os títulos, como fizemos esse ano. O Palmeiras disputou todos os títulos. Pode não ter chegado na final, não chegado nas cabeças, mas o Palmeiras foi candidato a título em todos os campeonatos que disputou, né? Então, isso me... Não vou falar que me basta. Se acontecer isso todo ano, disputar e perder, não me basta. Mas entrar no ano forte, candidato a todos os títulos, me basta. Eu estou satisfeito. Aí eu quero, obviamente, que durante o ano isso se concretize. Mas se não se concretizar um ano, não é o fim do mundo. O que não pode é anos e anos seguidos de fracasso. Agora, qual a chance de você ter 4, 5, 6 anos seguidos de fracasso, sendo sempre protagonista? É muito pequena. Então, assim, ser protagonista praticamente te condena a ganhar títulos. Ser protagonista, fatalmente você vai ganhar. Num ano que deu um monte de cagada, como foi esse, não ganha nenhum. Se bem que a gente está dentro ainda, hein? Então, a perspectiva é disputar título, cara. Não é desejo, é realista. Estou olhando para o futuro e estou vendo o Palmeiras disputando o título no ano que vem. Os pontos perdidos para Santos e Bahia desanimam qualquer um. Não, qualquer um não, desanima você, cara. Assim, eu fiquei desanimado na hora, mas já estou inteirão de novo e vamos ganhar essa porra. Se o Paulo Nobre se eleger para voltar à presidência, ele teria vantagem pela boa passagem ou será que ele perdeu força nos bastidores? Cara, a eleição é direta, tá? Então ele precisa de 15, 20% do conselho para aprovar a chapa. Isso ele tem. Aí ele vai para a eleição direta. Aí ele vai brigar com o Maurício, que por sua vez vai ter o apoio da Carminha. A Carminha vai entrar forte com dinheiro para apoiar o Maurício. Então vai ser uma briga boa. Isso é o que eu estou projetando, imaginando. Não sabemos nem se o Paulo Nobre vai sair como candidato de oposição. Tá, o Hélio Ricardo está otimista. Queria mandar um abraço aqui para o Carlos Trucolo, ou Trúculo, para o Júnior Silva, para o Carlos Vieira, para o Alessandro Greco, que é um puta de um corneta, para o Juan Paulo, que está falando que você me representa muito. Parabéns, obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo ao grupo de padrinhos assim que você tomar essa decisão. É de pessoas que se sentem representadas pelo que a gente fala aqui, que a gente precisa. Luxemburgo seria uma boa, mano? José Zanelato. Ah, cara, você está querendo ser xingado, você está querendo uma patada. Não vou te dar. Como faz para ser seu patrono nessa parada que você está falando? Pergunta o Douglas Leite. Então vamos lá. Pela última vez, porque já estamos encerrando. www.padrim.com.br/verdazo. E aí siga as instruções e seja bem-vindo. Tá certo? Um abraço para o Marcel, padrinho. Para o Mano, que está perguntando se o Valentim é ex-jogador. Sim, o Valentim foi lateral direito e jogava no Atlético Paranaense. Então, um abraço para o João Paulo, para o Tonini, que acabou de entrar, mas já estamos terminando, para o Emerson Cerqueira, que está falando besteira, para o Ítalo, Para o Thiago Banharelli. Aliás, parabéns pelo moleque, hein, Thiago? Parabéns. Vi a fotinho lá, bonito seu moleque. Gustavo Henrique, Tito Soliani. E é isso aí. Responde e-mail. Responde e-mail. Tá bom, responderei. Pessoal, obrigado pela companhia mais uma vez. Vamos secar aqui o segundo tempo do Nada Pode Ser Menor. Quinta-feira, jogo contra a Ponte Preta. Sexta-feira, estamos de volta com mais um Periscatso. Até sexta, rapaziada. Boa sorte para nós. Tamo dentro aí, vamos secar os gambá e vamos ganhar, que a gente vai chegar nessa porra. Tchau, até sexta.